A emissão 185 de Conversas Aleatórias começa neste momento e neste preciso e neste exato momento e nesta coisa toda. Hoje é terça-feira, 28 de março de 2017. Eu sou o Nuno Miguel, ao meu lado esquerdo, já está a fazer barulho com a cadeira em vez de estar paradinho. É o Carlos Bonaparte. Olha, tu ainda não te disse que estava a gravar, mas é que podias. Ah, não me disse agora. Está a gravar. Já apanha 10 segundos. Olá, boa tarde. Mas enquanto o Carlos Bonaparte sentado? Pois é, o Carlos Bonaparte sentado encontra-se sentado. E o de pé? Está bem. Pronto. Ao meu lado direito temos o outro locutor deste programa que hoje merece uma tolerância especial da minha parte, do Carlos e dos ouvintes, porque eram 7h45 da manhã, e esta parte é verdade, acabou de dizer, é só esta parte é verdade. Passei eu à porta do Estado do Dragão e estavam dezenas e dezenas, sei lá, mais de uma centena de pessoas por causa de bilhetes. Pessoas? Achas que isso são pessoas? E então eu vi, que grande fila, isto deve ser gente que entra às 8 da manhã, e então chegou um quarto de hora antes para entrar a tempo no trabalho. Mas depois pensei, não, está ali uma coisa de receber dinheiro e dar papéis. Eu estou a pensar, isto deve ser gente a concorrer para o trabalho, então veio esta gente toda a concorrer para uma vaga de emprego que foi aberta aqui no Porto. Mas depois cheguei a casa e disseram-me que era para comprar bilhetes para o Benfica Porto e que esgotaram no Morumbi. E houve gente que dormiu lá e que mesmo assim não conseguiu bilhete. Joaquim Luís era uma das pessoas que eu vi lá. Era, sim, senhor. E como é que conseguiu o bilhete ou não? Consegui 50. 50 bilhetes? 50, porque... Então pagou 1.000 euros. Porque eu não quero ninguém ao pé de mim. Portanto, aqueles lugares ali ao pé de mim... Queria uma zona de segurança, um perímetro de segurança, exato. E eu meter... Gastou 1.000 euros em bilhetes, está cheio de dinheiro. 1.000 euros? Sim, é 20 euros cada um, que eu ouvi 20? Dizer. 20 euros, 50 vezes 20, dá 1.000. Era só 20 ou 200? 200 também, 200 é para a Eurovisão, vamos falar nisso a seguir. 200 euros cada bilhete, também coitadinho. Olha, eu digo-te uma coisa. Podes crer com o estado em China mesmo. Não sei, a parte do Porto não. Eu? A parte do Porto não. A principalmente... Pô, eles até vendiam a família, as sogras, no OLX. para ter os 200 euros. Eu? Agora, nem que me desse... Aliás, eu vou dizer, já vos disse aqui, tinha um primo da minha mulher, estava lá metido no Porto e essa coisa toda, e tinha lá um lugar cativo. E ele chegou-me a convidar várias vezes para ir com ele. Há tantas, ainda não era o Dragão. O quê? Eu pisar aqueles terrenos e entrar para ali para dentro? Xuxa. Nem morto. Ah, claro. Morto e... é capaz, que aquilo não é a zona das antas. Então não é? Não é capaz, então lá, mortos. Então, pelo menos noutros tempos era. Os fantasmas. Porque é que aquilo se chama antas? Por causa das antas, que aquilo era um cemitério. Ora está. E, conclusão, eu mesmo nos tempos, quando ia ao futebol, os jogos grandes, e não havia as parafundas que agora com as claques, nem nada. Não havia claques. Organizá-los. Eu não ia ver os jogos entre os grandes. Nem o Benfica Porto, nem o Benfica Sporting. Nem o Rio à Boa Vista, não é? Diga-me uma coisa, eu tenho uma curiosidade. Diz. Chegou a ver algum jogo do grande rival do Futebol Clube do Porto? Qual? O Académico. O Académico do Porto. O Académico? Do futebol. O Académico era mais rival do Porto do que o Boa Vista, na altura. Em futebol? Aliás, sim, em futebol. Aliás, por isso é que acabaram com aquilo. Não, mas já há muitos anos que não há futebol já. Académico. Ui, há para aí 70 não, também não. Com o Vasco, é mas para aí há 60 que não há. Quem conhece a história do Futebol Clube do Porto, eu quando começo a dizer certas coisas, pois você é assim, você é assado no Grama Porto, o Porto foi sempre um clube que só ele é que podia existir na cidade de Porto. Mais nenhum clube podia existir. O Académico tinha um estádio que dava, era para o futebol, era para... Era muito, até muito à frente do tempo deles. Para ciclismo, para... Eu cheguei lá a ver os midgets, que eram os carros de corrida, uhum. Mas em formato mais pequeno. Acho que também chegou o rugby lá. E, pá, aquilo tinha ali umas instalações. Mas não se podia admitir que um Académico, que era um clube de elite, de bairro, tivesse umas instalações daquela, para basquetebol, para hockey, patins, para tudo, e o Futebol Clube de Porto tinha uma estância de madeira, que ainda bem tinha as antas, que era o campo da Constituição. Pois era, o primeiro? Sim, não, o primeiro não, não era, era o segundo. O primeiro foi na Lapa. Foi na Lapa. Quando eles foram para a Constituição, aquilo era madeira. E era pelado. Ah, mas isso era tudo na altura. Eu cheguei lá a ver jogos de handball de 11. De 11, é verdade. Handball de 11. A gente foi juiz. E, conclusão. Isso já não existe, não? Handball de 11, não. Que eu saiba. Pois, eu percebi. Não, isso já acabou. Passou para 7, desisti de ver handball. Conclusão. É como o futebol de 7 que nunca vingou. Mas há aí pessoal que até aluga parques de projetos. Mas há campeonatos de futebol de 7 nos miúdos. Pois há, mas só. E é o futsal. Miúdos. Sim, mas o futsal é outra coisa. É um futebol de 7 ou de 6. 5, de 5. Mas o futebol de 5 não é ar livre. Por exemplo, também. O futsal. Os Salgueiros quis comprar uma bolsa, digamos assim, lá para Paranhos, porque o Pidal Pinheiro era pequenino. Era pequenino. E uns meses antes dos Salgueiros concretizar a compra, apareciam lá os Florinhos do Porto e compravam aquilo. Quando Boa Vista caí, para mim, para um lado foi bom, para outro lado foi mal. Quando Boa Vista tinha o Bessa, que era ali também uma casquinha, ali uma coisinha metida entre campos de agricultura, apareceu o Valente Loureiro e começou a comprar aqueles campos ali à volta para fazer o que lá está hoje. O que é que o Sr. Pinto da Costa queria comprar ali terrenos à volta? Para fazer ali o quê? Pois isso era... Para não deixar o Boa Vista crescer a nível. Mas agora é isto com os economistas de hoje. Não investem, não fazem isto. Ora, se o Porto deixasse os Salgueiros, o Boa Vista crescer, como é em Lisboa, um Belenense, um Sporting, um Benfica, e eles podem, agora estão todos a guerra com os outros, mas em tempos idos, era uma força contra o Norte. Qual era a força que o Norte tinha? Só o Futebol Clube do Porto? Epá, esta malta, os futebols, a partir de certa altura, agora uma parte, é como as religiões, corta. Só agora que foi uma parte, porque até agora estamos a falar do tema. Pai. Lição de História 2, Futebol Clube do Porto. A postura, a perspectiva, as suas dirigências ao longo da história. Tivemos aqui o Germano Joaquim Silva. O Futebol Clube do Porto, que deixou de o ser em 41. Estava na tropa. Ainda está na Constituição, ainda lá está. Está lá, Futebol Clube do Porto. Aquilo não se pode dizer. Lá dentro é que não tem nada a ver com o que era. Sim, mas eles mudaram. Olha, por exemplo. Aliás, até vos digo quando é que isso começou a acontecer. O Porto, acho que foi mesmo em 41, mas isso começou a acontecer, sabem quando? Ontem. Não, começou a acontecer em 1933. Com a chegada do Estado Novo, não é? De Salazar ao poder. E basicamente esses estrangeirismos todos, como aparecia nos jornais da época, o grande match, não é match, é jogo. Pumba, acabou! Então precisamos de outros Salazar agora. Para começar a traduzir os merchandisings e o marketing e os inbounders. Os offsites vão acabar agora. E front back providers. E os chats, on the nice. Epa. Ora bem. Este agora está mais a utilizar inglesismos e francesismos do que português. Olha, então agora vamos usar russismos, porque vamos até à Rússia. Não, por acaso vamos até à Ucrânia. Okay. Vamos começar com o Muzo, não vamos ouvir... Ainda não. Quando chegar às efemérides, o Carlos vai ficar todo contente. Ah, mas isso é no fim. Nós não vamos ouvir a música porque não presta, eu não sei, não gosto. Nem sequer ouvi. Mas, uma notícia relacionada com música que surgiu há, sensivelmente, uma semana, porque soube-se que a representante russa, que iria ser representante russa da Federação Russa no Festival Eurovisão da Canção deste ano, não vai estar em Kiev, a capital da Ucrânia, porque está proibida de entrar em solo ucraniano, porque atuou na Crimeia sem o consentimento e autorização das autoridades ucranianas. Crimeia é aquela... região ocupada. A região mais recente, que originou a disputa mais recente entre a Rússia e a Ucrânia. A quem? disputa. Ah, mal criado. Exatamente. A quem é que e... seja mandar dizer? Ora bem, o que é que acontece? Acontece que, para mim, isso é elementar. Eu devia ter aqui o comunicado todo da Eurovisão, porque o que a Eurovisão publicou em comunicado é que um que eu acho. Respeita-se as regras e as leis impostas por cada país, mas não se deixa de lamentar que isto é uma bonjour tristesse. Isto é uma tristeza. Bonjour tristesse, François grande, Sagan. Grande livro. François Sagan. A senhora jovem não tem... Quer dizer, ela foi para a Crimeia, já sabia que a princípio não devia ir, segundo as leis e quantas. Mas o que é que ela tem a ver com... Não é disputa, pronto. Um conflito as entre os dois países. Entre as políticas. Já falámos disso aqui há uns tempos. Tem a ver. Deixem andar a música, pá. Não, não, não é tem a ver, que... tem a ver. E eu lembro-me que isto aconteceu aqui nós, a propósito da Rússia, nós temos aqui um fé d'hiver. Eu e o Nuno. Um fé d'hiver, peço desculpa. Não é preciso, não precisa tirar. Não é outro nada, não. Fala português. Que eu não pronto. Conheço francês. Então como é que sabe que era francês? Pronto. I'm lá que eu digo, don't understand. E eu, o que é que eu dizer? Nós já temos aqui um acontecimento insólito há dois anos. Dois não. E caraças. Ei, já vai há quatro. Foi há três. Três anos, sim. Sim. Há três anos. Um incidente a propósito até a propósito do hino russo. A verdade é que nesse caso, pode-se dizer que aquela situação era discutível. Neste caso, parece-me que não há discussão. A partir do momento que um país dita as leis, quando alguém as viola, depois tem as consequências. Parece-me perfeitamente lógico. Aí parece-me que... pá, que pena, só por atuar na Crimeia. Mas é que nós não somos ucranianos. A nós não nos entrou por aqui um espanhol a cantar-nos Açores, a dizer isto é tudo nosso, e depois esse mesmo espanhol vai representar Portugal na Eurovisão, aliás, a Espanha na Eurovisão, que se realiza onde? Em Lisboa. E nós não íamos... Ai, não, olha, é só um cantor, coitadinho. Não íamos. Não, é? Não íamos ficar como se nada fosse. E a Crimeia é muito maior do que os Açores. Não é? Tal como a Ucrânia é muito maior que Portugal. O que eu quero dizer é aquela zona foi covardemente ocupada, e depois não é só isso. É que a Rússia fingiu que não estava a fazer nada. Nós, com uniformes, não, coitadinhos de nós. E depois, sim, nós fomos nós. Pronto. E há então uma cantora russa que, sabendo que aquela é uma região ocupada, e sabendo que o estilo se vai realizar em Kiev, onde é que ela vai atuar? Na Crimeia. Pronto. Eu acho merecida, assim como também acho, agora adendo, que foi estapafúrdia, e não vi nenhum comunicado sobre isso, acho que foi estapafúrdia, a ideia da Rússia, mas também de onde vem não me surpreendo, atuar via satélite. Epá. Para isso, cada um cantava a partir da sua casa e pronto, estava a questão feita, isso nos deu na televisão. Era mais barato. O festival da canção, um bocado, não foi via satélite, mas cada um no seu canto. Mas isso é outra história. Pois, visto o quão bonito foi, não viste? Foi lindo. Quinzinho. Não há nada a dizer. Eu já disse. De políticas. É uma podridão. E eu não estou para sujar a minha língua. Podridão. E gastar a minha voz a comentar isso. Falar em podre. Vamos falar de uma coisa que já é um bocado podre, porque já vem de uma semana, mas ainda hoje estão os jornais, neste caso é a rádio aos jornais, que ainda hoje, à hora do almoço, voltaram a falar nisso. A frase da semana, para mim, teve como origem a situação do presidente do Eurogrupo, que cada pessoa diz à sua maneira, para mim é o Bontjens, o Carlos vai dizer o nome dele. Verhom Dijsselbloem. O Joaquim diz. Exatamente. Eu não sei falar línguas estrangeiras. Está bem, está. Só falo português mal. Pronto. E o Sotois disse que há países que há responsáveis, pelo menos há pessoas, países que... Não, ele referiu-se muito aos países do Sul. Sim, que pedem... Que os países do Sul que gastam dinheiro em copos e mulheres e depois andam a pedir para pagar as dívidas. Exatamente. O que é verdade. Já vou aí. O que é verdade. Não fugimos com E aqui houve duas, fugindo, deixando um bocado isso de lado, não é deixar de lado, mas vamos às duas sequelas. A primeira é ver que coisas destas são as, fora os falecimentos e os atentados, foram, são as únicas que, e esta frase, conseguiu unir o Parlamento Português. É raro eu ouvir gente do PSD, do CDS, como ouvi, sobretudo do CDS, como ouvi na quarta-feira ou na quinta, lá quando foi o debate quinzenal, a dizer o governo reagiu e bem, em um gênero uns aos outros. Ninguém mexe com a nossa ideologia. Porque ninguém mexe connosco. Porquê que eles se uniram todos? Ninguém pode dizer mal de nós. Porque eles mexiam com todos. Mexiam com eles todos. Porque pois, se eles próprios, os governantes e tudo, essa seita política e não sei o quê, é só copos e mulheres e para o resto, para não avançar mais. Claro que eles tinham de se unir. Agora, para mim a frase da semana foi uma recordação trazida por um familiar meu que, quando soube da frase do It's a Choice, o Kungs, disse... Então, disse o Blum, Mastaboy, disse, disse que o homem tem razão. Porque, antigamente, sempre que se vinha ao Norte, uma pessoa virasse e falou, tu não fazes nada, o que tu queres é prostitutas e vinho verde. Não era bem prostitutas que se diz, era outra coisa. Rameiras. Exato, o que tu queres é rameiras e vinho verde. Portanto, se o homem disse que as pessoas, sobretudo, estamos a falar de nós, querem mulheres e copos, está certo. Agora, uma coisa certa. Isto é ainda mais piedético, dito por um homem cujo país tem o maior índice de prostitutas por metro quadrado. Que país é ele? Holanda. É, aquilo é rua sim, rua sim. É um bocado. Ele sabe do que fala. Claro que não se pode abranger uma percentagem muito grande, mas que o homem, em parte, falou verdade, falou. Então, é? Em nós nem somos os piores, mas fomos ali. Não, repara, a questão é que ele, ao referir-se, nós estamos a. Ou seja, não há. Um presidente não se pode referir assim a um país. Isto é a mesma coisa que. Quer dizer, não pode. E aliás. Há uma coisa, isto tudo vem por outra coisa, pelo atrevimento de Portugal de passar a exigir, ou seja, passou o Parlamento Europeu, passou a Portugal a fazer pressão sobre a União Europeia e não o contrário. Que é, olha, se vocês não fizerem, vai para o segundo resgate. Não vai nada. Se vocês não fizerem, a gente corta-vos os fundos. Está bem, cortem. Vamos lá ver. Olha, isso não é... Está bem. E por não acontece nada, porque Portugal passou a desafiar a União Europeia. E isto está a ser muito mal visto. E a sério, muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. Por algum motivo, se fala insistentemente aquela pessoa muito idónea, Schäuble, que mandou um banco à falência. Cadeirinhas. Que voltou a falar em Portugal ter um segundo resgate, porque não fez as reformas que eles pretendiam. E quais é que eram as reformas? Cortarem salários, cortarem pensões, cortar mais não sei o quê. Nós temos aumentado nisso e temos o déficit mais baixo da nossa democracia. Eu sei que agora parecia o António Costa a falar, mas eu, como quero formar um partido político, tenho que ir treinando. Agora, vocês sabem como é que se vai chamar o meu partido político? Qual é? Piu Piu. O Partido Idealista Unitário de Portugal Independente e Unido. Pensei que tinha aí o tópico no meio, já que há dois U's. Eu estava à espera. Estava à espera disso. Partido irrealista e utópico. Ah, podia ser. Não. Não, que eu sou muito realista. O Portugal Unido, nós vamos do Porto para cá e andam à guerra uns com os outros. Às vezes Porto, Lisboa, e o Joaquim Luiz, o que acha das palavras do Son Goku? O que é isso? O homem, pô. Lá o holandês, o presidente do Eurogrupo, o Jean-Claude de Son Goku. A brincar, que o diga, ele acaba por ter razão. Porque nós vemos o procedimento do português em geral. E é assim. Então qual foi o último copo que você bebeu? Ao almoço. Muito bem. E a mulher? Também. A mulher posso... também foi bebida. Percebi que perguntaste a mulher. Foi um trocadilho. Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta. Sim. E isso não lhe custou entrar no estômago? O quê? É porque ter bebido um copo, quer dizer, aquilo é vidro, não é? Parte ali. Eu já tenho engolido tantos sapos. Isso são sapos. Não quero saber. Quanto mais um copo, o copo escorrega por ali abaixo. Ora bem, temos aqui duas recordações que acabam por se ligar, duas coisas recentes, coisas que eu vi e que me aconteceram e que me avistaram aí tudo. Quinta-feira, estou eu a sair de uma rotunda em que há um semáforo na saída. Olha, e cuidado agora a conduzir pela esquerda. Cuidado, não é cuidado. A lei sempre diz que é para conduzir pela direita. Não sei qual é a novidade. Sim, mas agora não. Estão aí na faixa do meio. Sim, mas eles agora vão aumentar as penas. A GNR anda aí esta semana a montar quem anda na faixa do meio e na esquerda. Acho muito bem. Mas a mim não é. Porque eu vou ser preconceitinho à direita. Então, é o que sabe. Eu sou da direita. Mas mais à direita do que o Joaquim Bouyou. É tudo, por um lugar de passageiro. Exato. Pode ir ao meio. Estou eu saindo de uma rotunda, há semáforos nessa saída e está verde para mim. E há uma senhora que, vermelho para ela, e ela até fora da passadeira, está para aí uns 5 metros ou mais. Não sei. Tá, eu ainda estou na rotunda e vejo-a lá no passeio. E vejo-a meter as patas em baixo. E bem, ela vai ficar ali e vai recuar. Não, mete-se e atravessa. Com o vermelho para ela e verde para mim. E atravessa. E eu dou um toque, foi uma coisa, eu não sou de criar conflitos, uma coisa que tive de buzinei, e ela, como eu tinha os vidros abertos, estava calor, e ela, calma, tem calma, e eu estava vermelho, mas continuei a andar, porque o meu pai estava à minha espera. Isto foi na quinta, no domingo, ontem, estava eu numa atuação de uma escola de música que a gente conhece, até numa escola aqui perto, que tem nome de amante do rei Dom Pedro, e o dirigente, o diretor lá da... que também é professor de música da escola, já tinha pedido, precisamente foi no momento em que eu cheguei, para os pais terem atenção para, durante as atuações, os miúdos e jovens, mais velhos, não andarem lá com os filhos, ou os filhos andarem lá de um lado para o outro, ver as escadas, ou ir à casa de banho e sair e entrar no pavilhão. Ora, a certa altura, quem faz isso, quem vai fazendo isso, assim, de 3 em 3 músicas, são os pais, que vão de pé e descem e sobem. Então. O que é que une estas duas coisas? Além do que já percebemos que é inconsciência, ou não sei, pode ser inconsciência, pode ser responsabilidade, pode ser deficiência mental, pode ser muita coisa. É, copos. O copos, exato. E mulheres, nos dois casos. Foi uma mãe nas duas situações. Portanto, por acaso, o Son Goku tem razão. O que é que une? É que no primeiro caso, na senhora a atravessar no meio da rua, ela não estava sozinha. Tinha o filho dela, filho, como eu que seja filho, minha mão dada, um miúdo pai de 7 anos. Que fez a mesma coisa, porque a mãe, que ia atrás da mãe, mas quando viu o carro, ainda eu estava na rotunda, portanto, não, acelerou e disse, eu não vou ficar aqui a meio, já que eu estou aqui a meio, não vou ficar parado. E saiu do meio da rua, como quem diz, não tem prioridade. A mãe não, a mãe ficou no meio, tem calma, pronto. No segundo caso, a mãe que subiu as escadas, ainda por cima com lá que está com pum, pum, pum, durante uma música, eu, por acaso, acompanhei o percurso visualmente, porque eu não conseguia ver de onde estava, o miúdo estava a tocar, só ouvia. E quando ela chegou a um lugar, estava a filha dela, uma rapariga pai de 12 anos, a mandar a dar cabo da cabeça. Não estás a fazer barulho, não sei o quê. Ou seja, meus queridos pais, primeiro, não levem os vossos filhos para situações perigosas na rua e veem o que eles fazem, pelos vistos eles é que fazem bem. E depois, quando é ter para respeitinho ou cuidar com os outros, pelos vistos são os filhos a ensinar aos pais. Não é novidade para não 15. No português. É certo, segundo dizem, foram muitos anos de supressão. E claro, e andava tudo contrariado, a respeitar tudo. Deu-se o 25 de Abril. Agora estamos livres. Agora podemos fazer o que quisermos. Podemos fazer o que quisermos. Devemos. Os deveres não existem. As obrigações, os deveres, não existem. O que existe é, eu sou livre, posso fazer o que quiser. Posso matar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, isso não interessa. Estávamos a falar de atravessar a rua. Mas, posso fazer o que eu quero. Isto é que é liberdade. A liberdade, eu não sou católico, já tenho dito muitas vezes, mas... aquele mandamento, respeitar os outros como a nós mesmos. Amar o próximo como nós mesmos. Ou isso. Já está um bocado esquecido a linguagem. Mas, é um dos princípios primordiais para a convivência social. É respeitar os outros se queremos que nos respeitem a nós. E mesmo que não queiramos. E o Carlinhos Almeida? Espera aí, só acabar esta. Eu, felizmente, não sei porquê, é uma índole que me apareceu, não digo ontem, mas há uns aninhos. E já foi médico? E, enfim, eu cumprimento toda a gente, eu falo com toda a gente, eu respeito toda a gente. E contrapartida, eu sou reconhecido, isso eu falo muito bem. Porquê? Agora, se fosse um arruaceiro, andava para aí aos pontapés. Epá, não há nada mais bonito que o respeito pelo próximo. Não há nada. Tenho dito, podes cá, eu tenho larga. Eu só de aceitar aqui um outro mandamento que eu tenho muita, pronto, que é não cobiçar a mulher do próximo. O quê? Especialmente se o próximo estiver realmente muito próximo. Exato. Principalmente. Se ele estiver longe, não faz mal. Se o próximo realmente estar próximo, não pode... é melhor não começar. É melhor. Pronto. E mas sobre este assunto. É assim, é normal. Quantas e quantas vezes os pais se comportam pior do que os filhos. E eu tenho... Será, conheço imensos exemplos disso. É como tudo, não é algo assim tão transcendental, também não é bom, de facto, mas também é verdade que, aliás, só aqui há um mal, é que os filhos são ensinados que os pais fazem tudo para seu bem e, portanto, que os pais é que sabem e que os pais é que ensinam. E quando é o contrário, o pai recusa terminantemente, por norma, a aprender do filho. Nada. Então, porque isto é um miúdo, é as manias dele. Não. Ou seja, ignoram. E aí é que está o mal, é que nós. Eu não sou pai, mas eu tenho a certeza que se algum dia eu for pai, eu vou ter imensas coisas a aprender com o meu filho. Mas não é só aprender como é que eu hei de ser pai, é eu aprender coisas que nunca me passaram pela cabeça e que ele pensou. Ou porque, se calhar até porque viu naqueles desenhos animados muito instrutivos, que dá, por exemplo, na RTP2. Que eu próprio gosto de ver muitas vezes porque acho que são desenhos animados como eu gosto, ou seja, muito instruídos, não é? Kamehamehas e toca num dedo e sai um planeta e os Rangers transformam, não, são desenhos educativos que o Panda também tem até, pronto, mas isso para dizer que às vezes os meninos até aprendem coisas que no meu tempo não se ensinavam, ou que eu nunca pensei, ou que se calhar o meu filho vai-me fazer refletir mais sobre aquilo porque é meu filho. Não é como os pais... Ah, o que é que ele sabe? Ele na matéria da escola sabe, quanto mais do resto. Eu sou do tempo dos dinossauros. E, portanto, fui habituado a respeitar os pais. E no meu tempo, também havia pais que abusavam do seu poder paternal para fazer isto e aquilo. Mas depois houve... ali uma fase seguinte, que entramos numa, que viu-se os que começaram a ser pais a darem maus exemplos aos filhos. E, tanto no lidar com as outras pessoas, com a falta de respeito, etc, etc. Porque eles próprios, não sei quem os ensinou, não sei, mas começaram-se a portar dessa maneira. Mas foi ali uma praga que apareceu ali, numa fase. Agora, o Quinzinho vai continuar a falar, mas noutro contexto. Porque vamos à história do país e do mundo no espaço efeméride, Quinzinho. Ora bem, hoje... E é tudo de hoje, 28 de março. São 28 de março. Em 1800... E 10, nasceu Alexandre Herculano, que foi historiador, romancista e político liberal português. O último presidente do município de Belém, esta desconhecia. Autor de Eurico, o Presbítero e o Renovador da Historiografia Portuguesa. Em 1974... Dá-no a mão e seu. Muito falado nos últimos tempos por chover lá dentro. No Porto. No Porto. No Porto. Junto à Rua Camilo. Ou é mesmo na Rua Camilo? É na Rua Camilo. É mesmo na Rua Camilo. Muito bem. Porque a Rua Alexandre Herculano fica ao pé de Bulhão. Não, isso é outra coisa. Ora bem. Porque, como eu estava dizendo, em 1974, o ano da Revolução em Portugal, e talvez por isso, um arquiteto e designer húngaro... Designer? Que é isso, Joaquim Luís? É o que designer? Está que é isso, designer? Só fala português. Tu vais a qualquer parte, designer. Não se pode dizer desenhador? Não se pode dizer desenhador. Então pronto, que é que não... Ou estilista, então, ou qualquer coisa. Então diga aí, desenhador, estilista, mas, qualquer coisa. Mas eu húngaro... Eu gosto de respeitar as origens. Muito bem. Portanto, o senhor húngaro, chamado Erno Rubik, criou o quê? O quê? O cubo Rubik. Que é das das cores. De fazer, das cores. De fazer. Ah, isso era um cubo Rubik? O cubo mágico. O colo mágico. Mas não, é aquele. Não é aquele que tinha um líquidozinho dentro, como tu disse? Não. É um de fazer. Todas as faces têm que estar na mesma cor. Uma cor cada face. Ah, eu pensei que fosse. É outra coisa. Eu pensei que fosse uns quadrados, uns retos. Pensei que também é retangular. Que tinha um líquidozinho. Aquilo tinha realmente muitas cores. Aquilo também devia ser para fazer algo tipo cubo mágico. Não sei. Mas. Esse eu não conheço. Sim. Agora vou falar para o Carlos. Em 1994, morre em Paris, o dramaturgo de origem romena, até parou. Autor de A Lição, A Cantora Careca e O Solitário. Solitário? Sim. Ah, foi primeiro, não sabia. Olha, não pus aqui o nome dele. Pois, eu ia perguntar como é que chama o homem. Então devo dizer, está despedido. Pronto, mas é romeno, tenho de ir a ganho, pronto. É o... Tinha 81 anos, é o que a gente sabe. Mas é aquele que era... É o Esco. E o Nesco. Pois, já foi o que eu disse. Pois. É o... Tu leste, estiveste aqui a ler. Claro. Espreito e... Também que difícil. 95% dos apelidos em romeno terminou em Esco. Isto é que eu disse Esco. Vocês acharam que era mesmo culto? É, vocês já tinham ficado calado. Mas é o... Quando saíram o búlgar, vão dizer, foi o ovo. E você é que de novo. Era o Ionesco que tem uma... Mas isso é mais para os búlgares. Estou a dizer, quando for búlgaro. Ah, é por si húngaro. Búlgaro. E para terminar, em 2004, morreu com 82 anos. Quer dizer, eu estou quase a bater a moto. É para o ano. Aquele ali... 81, esse é 82. É o que eu digo. Mas é os 83. Quem é que morreu? O ator britânico. Que vocês não se lembram de um filme, o Nero. Era não, só do programa de computador. Foi o melhor Nero que apareceu no cinema mundial. Fenômeno. E aquele de gladiador, não era? Não, pois, meteu os gladiadores. E o nome do que ator? Que pegou fogo a Roma. Pois, sim. Era... Peter Ustinov. E o Ustinov é búlgaro. Não vos diz nada. Não. Não? O pessoal já morreu? Como é que ele pode usar? Foi um dos grandes atores. E até há muitos poucos anos atrás, poucos, havia uma série que era com... filmes curtos. Aquelas séries que dava. Isso não dava dos livros da Agatha Christie. Sim. O Expresso do Oriente, não sei o quê. E ele entrava. Pois, eu cheguei a ver uma... Isso não dá há pouco tempo uma coisa dele na RTP Memória. É capaz. Pois, na RTP. Porque eu lembro-me... Pois, eu lembro-me. Tempo. Agora que estava o Peter Ustinov, eu estava agora... realmente, já, ainda há pouco tempo ouvi esse nome. Era. E ele era... Ele fazia... E depois também... Aliás, o Expresso do Oriente é muito conhecido. E ele, além da ator, era o quê? Foi antigo, foi embaixador da Unicef. Pois, que ele era, então foi ele tinha alguma coisa a ver com a política, realmente. Com a política? A Unicef é uma organização política, mas era destas organizações internacionais. Mas este ator era daqueles atores e chegou a fazer de Poirot, de Agatha Christie. Quer dizer, ele dava para... Era um ator fantástico. Olha, fantástico é irmos embora e só voltamos em abril. Está bem? Pronto, foi um gosto. O quê? Não trabalhámos mais este mês? Não, acabou. É, dia 25 de abril, há programa? Claro. Eu não sei se chegou logo, quanto mais aqui o mês. Eu não saio de casa nesse dia. Ah, pois não pode haver, que o Quinzinho não deixa, não é? Pois. Estou a ver, não. Dia 25 de abril é uma terça-feira. Pois. Mas o Joaquim fica de luto nesse dia. A gente faz o programa na segunda-feira. Vamos embora então. Meninas, boa tarde, até à próxima. Boa noite, até para a semana.